Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está ouvindo agora o programa Caminho Santo e Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. Em determinado momento da história, Daniel estava passando um momento de luta, de dificuldade, de tribulação, tanto que no livro de Daniel, capítulo 10, no verso 10, o título da história é Daniel é Consolado. E por que que eu vou falar isso? Porque Deus, no dia de hoje, vai te consolar. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e me disse: Daniel, você é um homem muito amado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive a vitória. Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte e seu forte. Queridos, eu quero falar para você no dia de hoje: Deus é contigo. Você tem orado, você tem pedido a forte mão de Deus ao teu favor. Deus já enviou um anjo para te ajudar. Deus já enviou um anjo para te fortalecer. E a vitória vai chegar nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Saiba, você vai passar por essa luta dando glória a Deus, mas vai atravessar com a bandeira da vitória, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele não te deixará, não te abandonará, porque o Senhor Deus é contigo. Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, grande seja o teu nome, papai. Nós derramamos o nosso coração no Senhor e pedimos que o Senhor traga, Deus, o refrigério a cada alma, a esperança profunda e magnífica de um Deus que nos ama, que com laços de amor e benignidade nos atraiu. Deus, ensina a vivermos conforme o teu querer, fazendo a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E agindo o Senhor, que impedirá? Repreendemos, Pai, tudo que não vem do Senhor e pedimos que o Senhor traga luz e discernimento para que vivamos segundo o teu próprio querer. Deus, ensine os teus filhos e as tuas filhas a fazerem a tua vontade. Pai, eu quero abençoar cada casamento daqueles que nos ouvem, abençoar a vida financeira, a vida material dos teus filhos, que eles possam ter a sabedoria de gerenciar tudo que chega às mãos dele com graça e poder. Assim nós abençoamos a você. Pedimos que a glória, o poder e a majestade do nosso Deus se manifeste de uma maneira poderosa, bendita e maravilhosa, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Ensina-nos, Deus, a vivermos cada vez mais separados para honrar e glorificar o teu nome, vivendo na dimensão do teu Espírito, bendizendo e te adorando em todo o tempo. Obrigado porque de uma maneira assombrosa e gloriosa o Senhor tem nos guardado e nos sustentado. Porque o Senhor é Deus e nós te bendizemos, te adoramos e louvamos o teu nome para a honra e glória do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Forças já me estão faltando para prosseguir, e meu caminho mais difícil fica cada vez, porque elas

mas esta vergonha é um ato de pedagógico de Deus estar nos ensinando a viver em comunhão e em santidade com Ele. Desta forma, meu querido, nós desejamos que o Senhor se manifeste abundantemente e poderosamente na sua vida e que você viva de uma maneira plena e santa na presença do Eterno, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando nesses dias no Salmo 73, onde a Bíblia diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Eu falei no dia de ontem a respeito do medo, porque quando você exerce o medo na sua vida, você deixa com que o medo controle as suas emoções, controle a sua mente, você pensando: não vou conseguir, não vai dar certo, já fica no desespero, você está falando: Deus não é poderoso para me livrar, mas Deus é sim poderoso para te livrar. E nós lemos que 1 João capítulo 2, verso 5, quando você guarda a palavra de Deus, você é aperfeiçoado no amor de Deus. Então, você guarda versículos no seu coração, quando vem o medo, você se lembra dos versículos: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus, o Senhor Deus está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão meus inimigos e não prevalecerão. Toda arma forjada contra mim não prosperará, toda língua que usar contra mim juízo eu a condenarei. Você usa a palavra de Deus como um escudo. A palavra de Deus, na verdade, ela é o nosso escudo. Então, lance fora todo medo. Mas um outro problema que faz com que a terra do nosso coração ela fique contaminada, ela não fique totalmente pura e limpa, evitando assim com que as bênçãos de Deus cheguem na nossa vida, chama-se uma palavrinha que ela é constante, volta e meia, ela está guardada na nossa mente, vem na nossa mente, chama-se raiva e mágoa. Quando nós alimentamos esse sentimento, a palavra de Deus diz que o inimigo pode entrar de uma forma desastrosa nas nossas vidas. A Bíblia diz, Efésios, capítulo 4, no verso 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando você aceita no seu coração mágoa, raiz de amargura, faz com que abre-se uma porta e você simplesmente convida Satanás para entrar na sua vida. Quantas vezes você pode observar, quando a pessoa está extremamente raivosa, Satanás a está dominando totalmente? Porque Deus é amor. Consequentemente, o diabo ele é o quê? Ele é o ódio. Deus é luz, Satanás é trevas. Deus é bom e o diabo é mal. Então, quando você permite que a raiva fique no seu coração, você abriu uma porta para Satanás. Você tem que repreender em nome de Jesus. E você pode me perguntar: mas então não é para ficar com raiva? Sim, a raiva é algo normal, natural. Mas o que a Bíblia diz é que você não pode fazer com que essa raiva, você dá vazão e consequências à raiva daquele momento. Se alguém te fecha no trânsito, vai com Deus, Deus te abençoe, deve estar cheio de problema. Conta até 50, conta até 100, clama o sangue de Jesus, respira fundo, irai-vos e não pequeis. Jesus mesmo, ele tirou lá, bateu nos cambistas lá, jogou para fora. Por quê? Mas em momento algum pecou, porque ele estava sendo zeloso com a casa de Deus. A Bíblia diz, aqui no livro de Levítico, capítulo 19, no verso 18, o seguinte versículo. Levítico, capítulo 19, verso 18. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Erraram contra você, te machucaram, te feriram. Entrega para Deus. Deus é aquele que vinga. Deus é aquele que sabe todas as coisas. Deus é aquele que resolve os problemas de uma forma sábia, no tempo certo. Davi, ele foi um homem muito perseguido, ele foi um homem muito caluniado, mas ele deixa registrado aqui no Salmo 4 o que, que ele achava. Salmo 4, verso 4, Salmo de Davi. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Coloca no travesseiro ali o teu coração, medita e sossega. Fala, Deus, está nas tuas mãos, o Senhor quem vai fazer, o Senhor é quem resolve os problemas. Porque quando você alimenta esse sentimento de raiva, de mágoa, só você é o prejudicado na situação. A Bíblia diz ainda em Provérbios, capítulo 14, no verso 17, o seguinte: quem perde a cabeça no momento de ira faz loucura, e quem guarda a raiva e planeja vingança será odiado. Quem guarda a mágoa e planeja vingança será odiado. Quem perde a cabeça no momento da ira faz loucuras. Por isso o salmista também diz no Salmo 37: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Descansa no Senhor e espera nele. E diz que os mansos herdarão a terra. Então, descansa em Deus, joga fora toda a raiva, joga fora aquilo que ficou de tristeza no teu coração, escreve uma carta, bota ali todo o teu sentimento, e Deus vai fazer com que essa mágoa, essa tristeza, ela suma da sua vida. Eu já fiz isso, é uma bênção. Eu já fui sequestrado uma vez, e eu descobri quem foi os sequestradores, e eu fazendo terapia, a psicóloga falou: olha, escreve uma carta para esse sequestrador, coloca toda a sua raiva nessa carta. E eu assim fiz, escrevi, xinguei ele, coloquei mesmo toda aquela mágoa que eu tinha no coração, e depois eu li aquela carta, a psicóloga também leu, rasgamos ali, amados, tirou essa mágoa com a mão, foi algo milagroso. Então, eu te dou essa sugestão para que você também faça isso e que Deus te abençoe. No programa de amanhã estaremos estudando outros tipos de sujeira que podem chegar no nosso coração. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, a Ele toda honra e toda glória. Meus amados, abra o seu coração para que a palavra do Eterno fale a sua alma, o seu coração. Em Mateus, no capítulo 10, no verso 1, diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Todo aquele que é cristão recebe o selo, a garantia, o penhor que nós vamos morar no céu por meio do Espírito Santo. Este é o selo, é o passaporte que nos levará ao céu. Crer no Senhor Jesus, e aí Ele nos sela com teu Espírito, com o Espírito Santo, para que a glória de Deus se revele em nossas vidas, para que haja uma transformação no nosso caráter e para que venhamos refletir a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. De glória em glória, nós somos transformados para a bênção e a glória do Senhor. Veja que Jesus chama os 12 e dá autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças. Deus deu autoridade ao crente para expulsar os demônios. Porque maior o que está dentro de nós do que está no mundo. Todo joelho e toda língua confessa que o Senhor é Deus. Não existe demônio na face da terra que possa suportar a autoridade e o poder que Deus dá a um cristão. Mas para isso você precisa entender basicamente duas grandes verdades. A primeira, crer nesta verdade. Tão simples quanto. Porque a Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que creem. Então muitos vivem aquém daquilo que Deus gostaria porque simplesmente não creem. Os sinais seguem aqueles que creem. No segundo aspecto, nós devemos viver em santidade. Porque sem santidade nós desonramos o nome de Deus. Deus dá